Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional. Hoje vamos trabalhar com o texto de 1 Coríntios, no capítulo 9. E é um tema que o apóstolo já tratou nessa carta, mas ele retoma aqui, certamente pela necessidade que os irmãos da igreja em Corinto tinham que aprender sobre essa questão. Diz respeito aos direitos do apostolado, à vida, à visão, à missão do apóstolo Paulo. Para a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, não é um capítulo tão longo, é um capítulo médio para longo. Mas a facilidade é que trata-se, na verdade, basicamente de um tema. Tá bem? Então, vai ser uma bênção e espero que colabore com o crescimento dos irmãos, das irmãs, de todos nós. Antes disso, eu leio uma mensagem que nos foi enviada pela equipe da Devocional de Abertura. Agora estou dizendo assim, porque o irmão Everson, que foi responsável durante muito tempo por isso, hoje constituiu já um grupo. São quatro irmãos que trabalham com essa responsabilidade e nós muito nos alegramos com isso. Uma mensagem para mim, uma mensagem para você. Diz assim: e que tudo nos corra bem no dia de hoje. Que as bênçãos do Senhor nos acompanhem, que a paz nos dê aconchego, que o amor nos fortaleça, que a esperança nos encoraje e que essa fé que carregamos no peito nos faça crer no impossível. Ele nos desejou um bom dia, que o Senhor nos abençoe, eles nos desejaram. E nós também desejamos aos irmãos uma boa noite e que o Senhor abençoe hoje, final do dia e também o dia de amanhã, à noite. Toda a nossa vida seja abençoada pelo Senhor. Vamos então trabalhar com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Diz assim no versículo 1: não sou eu plenamente livre? Não sou eu apóstolo? Não vi eu a Jesus, nosso Senhor? E não sois vós fruto do meu labor no Senhor? Então, Paulo abre a carta já respondendo aos que questionavam a sua autoridade na igreja de Corinto. Paulo, a exemplo de Jesus, sempre enfrentou críticas à sua pessoa e ministério. Alguns proclamavam que Paulo não tinha méritos para ser considerado apóstolo. Paulo justifica seu chamado e ministério por meio de duas grandes evidências. Paulo viu a Jesus, você pode conferir em Atos 9, de 1 a 9, Atos 22, 6 a 16, Atos 26, 12 a 18. Paulo viu a Jesus, da mesma forma que os demais apóstolos. Acrescenta que o fruto do seu ministério no Senhor era visível nas vidas de muitos, especialmente dos próprios coríntios. Então, aqui é Paulo fazendo uma defesa do seu apostolado e do fruto que ele tinha no seu ministério na própria igreja de Corinto. Versículo 1. Versículo 2: se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com toda certeza o sou para vós. porquanto sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter um trabalho secular para poder nos sustentar? Então vejam aqui, ó, continua a defesa do seu apostolado e já entra na questão da provisão para o seu ministério. E ele não só fala sobre si, mas fala dos outros, Barnabé e os outros apóstolos. Tá bem? Paulo defende, se defende, na verdade, irmãos, e defende os outros apóstolos. No original grego é apologia a palavra. Daí vem apologética, a defesa da fé. O direito ao suprimento de suas necessidades. Ele defende o direito ao suprimento de suas necessidades básicas, inclusive ao casamento, se essa fosse a sua vontade. Já vimos na carta que ele não optou por isso, ele era celibatário. Mas mesmo assim, ele fala por causa dos outros apóstolos. A maioria dos discípulos e apóstolos, irmãos, havia se casado, tinham filhos e viviam em família. Tiago e Judas, irmãos de Jesus Cristo, eram filhos de Maria e José, que nasceram depois dele, né, que foi obra do Espírito Santo. O apóstolo Pedro também era casado e cuidava de sua família, como nos mostra Mateus 8, 18. Então é um momento inicial de defesa do apostolado e agora a defesa da provisão para a sua vida, para que possa desempenhar o seu ministério. Versículo 7, ele continua a ideia. Quem serve num exército à sua própria custa? Quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Quem apascenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido? Porventura isso que vos digo é apenas um mero ponto de vista humano? Ora, a própria lei não afirma claramente o mesmo, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa? É evidente que é em nosso favor que esse princípio foi escrito. Pois o lavrador, quando ara a terra, e o debulhador, quando tira as cascas das sementes, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita. Se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria pedir muito colhermos alguns de vossos bens materiais? Então, Paulo está falando: o meu trabalho é semear espiritualmente, mas eu preciso colher de vocês alguma provisão, algum bem material para a minha vida, para a subsistência. É isso que diz o versículo 11. Paulo se refere aqui, queridos, à lei expressa no Pentateuco, que já está postado lá no blog, Deuteronômio 25, versículo 4, também 1 Timóteo 5, 17. Considerando que Deus se preocupa com o bem-estar dos animais, quanto mais com seus servos e obreiros, que ministram em seu nome e seara. Paulo está propondo que os obreiros cristãos recebam, por parte da igreja, pleno sustento de suas necessidades materiais. Gálatas 6, versículo 6. A fim de que possam dedicar-se despreocupadamente à ministração da palavra e ao cuidado do rebanho do Senhor. Os benefícios materiais não se comparam aos profundos e eternos benefícios espirituais. É essa a ideia. Eu semeio espiritualmente, diz o apóstolo Paulo, mas eu preciso da provisão material para trabalhar sem preocupação, despreocupadamente. Versículo 12. Se outros têm o direito de ser sustentados por vós, seguramente não o temos nós em maior medida? Contudo, jamais fizemos uso desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho de Cristo. Paulo deixa claro, irmãos, que ele tinha o direito de ser sustentado, porque semeou espiritualmente na vida deles, mas abriu mão do direito, porque o direito é algo que você, então, que a igreja dos Coríntios, a igreja em Corinto, teria que cumprir. Sendo um direito, a igreja teria que cumprir. Mas ele abriu mão desse direito. Não para que abrisse mão da provisão, abriu mão da condição disso ser um direito para tudo suportar e não colocar qualquer tipo de obstáculo. Se isso fosse um obstáculo ao progresso do Evangelho de Cristo, Paulo estava pronto a perder, Paulo estava pronto a abrir mão, Paulo estava pronto a padecer as necessidades, como ele já disse na carta, passar até fome e sede. Ele tomou essa decisão, abriu mão do direito. Me lembro da postura de Jesus, que abriu mão do direito de permanecer como Deus eternamente, mas se fez ser humano, se esvaziou, tornou-se servo, foi obediente, foi até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Isto é uma postura de alguém que já tem maturidade cristã. Abra mão, abriu mão do direito. Então agora não é mais uma questão de direito, fica dependendo daquilo que o Espírito Santo tocar no coração da igreja de Corinto para que eles ofertassem a Paulo e ele não tivesse que viver preocupado com isso. Versículo 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam com o que pertence ao templo? Atenção, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam com o que pertence ao templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Não há mais dúvida, né, irmãos? E é assim desde o início da igreja, foi assim desde o início da igreja. E através desses 2.000 anos, praticamente a maioria dos ministros, e só agora, né, recentemente, falando em 2.000 anos, recentemente as ministras também do Evangelho. Foi assim, é assim e vai continuar sendo assim a regra, que esses sejam alimentados pelos irmãos da igreja, que comem do altar, do que pertence ao templo. O que aconteceu em Corinto não era uma regra, era uma exceção. O que aconteceu ao longo da história, de falta de provisão para alguns segmentos, foi exceção. E hoje ainda é exceção porque a maioria, grande maioria, ortodoxos, católicos romanos, protestantes históricos, pentecostais históricos, entendem isso. Mas às vezes uma comunidade pequena, independente, por exemplo, tem dificuldade de compreender isso ou de arcar com essa provisão, ou então, se não é uma comunidade independente, uma pequena denominação, às vezes, não entendeu ou não tem condição e não faz isso, mas precisa aprender qual é o princípio. Porque se não aprende qual é o princípio, aplica só aquilo que interessa. Então, tão importante quanto outros valores que a Bíblia nos apresenta, esse é um valor inegociável da Bíblia. Versículo 14. Assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho que igualmente vivam do Evangelho. Assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho que igualmente vivam do Evangelho. Irmãos, geralmente os ministros da igreja, nos primeiros séculos, recebiam sustento integral. Paulo, entretanto, preferiu sustentar-se por meio do trabalho manual, fazendo tendas, como todo judeu de sua época. Aprendeu quando adolescente com o principal objetivo de evidenciar a sua integridade. Ele abriu mão do direito e se virou para manter a integridade e desprendimento em relação à obra do Senhor, para que isso não fosse uma obrigação da comunidade. Isso não pode se transformar numa obrigação, embora Deus tenha estabelecido. Mas isso deve ser um ato de compreensão da palavra, cumprimento da palavra e amor, sobretudo o amor. Então, Paulo, por sua integridade e desprendimento em relação à obra do Senhor, fez isso, providenciava para si mesmo quando não chegava oferta, fazia suas tendas, evitando que os críticos o acusassem de qualquer interesse financeiro ou material. Isso é importante destacar também, porque esses apóstolos não eram milionários, bilionários, trilionários, como hoje nós estamos vendo, líderes chamados de pastores e de cristãos, e na verdade, são pessoas que ficam amealhando o povo de Deus, né, o dinheiro do templo e se tornando interesseiros na finança. Isso não é do apostolado também, isso não é do ministério também. Então, o ministério tem que ser vivido sem que qualquer pessoa acuse de interesse financeiro ou material. Os cristãos de Corinto entenderiam bem a ilustração de Paulo ao se referir aos que trabalham no templo, não apenas por conhecerem o Antigo Testamento, sobretudo os judeus aqui, né? Os de origem judaica, como Deuteronômio 18:1, Levítico 7, 26 a 28, Números 18, 8 a 20, mas pelo fato da prática comum nos templos pagãos, dos gregos e romanos. Veja, entre os pagãos, os sacerdotes também eram mantidos pelos templos. Os judeus sabiam disso por causa da lei, por causa daquilo que Deus havia estabelecido, e os pagãos sabiam disso, porque nos templos dos deuses, das deusas, Os sacerdotes viviam do templo. É assim com o sacerdote. O que tem que se verificar é se esses sacerdotes, sendo cristãos ou não, estão ali só por interesse financeiro, material, porque se for, então, sem dúvida, o Senhor o julgará por isso, ou a julgará por isso, se for só um interesse. Isso tem que ser acertado. E outra coisa que tem que ser acertada é a compreensão do povo de Deus de que aqueles que estão sem provisão precisam ser alimentados, precisam ser subsidiados, de tal maneira a que não passem por falta de provisão. Louvado seja Deus, espero que isso contribua com a nossa visão, o nosso crescimento. Então, retomando o 14, encerrando esse bloco, o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho que igualmente vivam do Evangelho. Segundo bloco e o bloco final. Visão e missão do apóstolo Paulo. Todavia, eu não tenho me servido de nenhum desses direitos. Veja, ele abriu mão. Não ficava pedindo como um direito, embora fosse um direito dele, biblicamente. Não estou escrevendo na expectativa de que façais dessa forma para comigo, porquanto melhor me fora morrer a permitir que alguém me prive dessa minha honra. A honra do apóstolo Paulo era estar absolutamente incorruptível, isento, de qualquer interesse material, para que alguém não diga: ah, ele está fazendo isso, está mandando cartas. Ele está abrindo igreja, como ele abria, ele está pastoreando por esse interesse. Não, ele fez questão de manter a honra de quem teve um encontro real com Jesus. E ficou na espera da provisão de Deus, que certamente tocou no coração de pessoas. Em Corinto mesmo, quando Corinto, com a igreja de Corinto falhou com ele, ele já estava em Éfeso. Outros vieram suprir porque Corinto deixou de suprir. E é assim que Deus faz. Ele toca no coração de pessoas para que possam suprir esses obreiros. Porém, quando prego o Evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Louvado seja Deus. Paulo entendia que era por isso que Deus tinha salvo, se encontrado com ele, primeiro para oferecer tudo que Deus tem para a vida dele, para que ele vivesse vida plena, experimentasse vida plena, mas segundo para que ele fosse um anunciador do Evangelho. E Paulo, então, não via isso como motivo de orgulho, mas como uma obrigação, obrigação de anunciar o Evangelho. Irmãos, isso é importantíssimo para nós. Todos temos que participar desse anúncio do Evangelho, os que creem, e podemos participar de diferentes formas, orando, trabalhando, divulgando, ofertando, se mobilizando. Existe, ou melhor, há uma série de maneiras de você se envolver com a missão. Por trás de toda pregação sincera e autêntica, há um mandato, um chamado do Senhor, que produz uma irresistível motivação divina no coração do homem. Quem teve um encontro com Deus e foi orientado na missão do Senhor, está motivado com o anúncio do Evangelho. Não tem como fugir disso. E se não há nenhuma motivação em relação à pregação sincera e autêntica do Evangelho, veja bem se você teve realmente um encontro com Deus. Avalie você. Peça ao Espírito Santo que testifique no seu espírito, porque é impossível. Eu costumo dizer, né? Veja se o seu coração está batendo. Porque se não tiver sinal vital, se não tiver paixão pela missão, então provavelmente também não houve um encontro com Deus. Romanos 1,14, Atos 20, 26, Ezequiel 33, 7, Jeremias 20, versículo 9. Paulo alimentava uma satisfação de não depender das ofertas dos irmãos para sua sobrevivência. Ainda que reivindicasse esse tipo de atitude cristã e generosa em benefício de todos aqueles que trabalhavam a serviço do reino e dos irmãos nas igrejas. Ele falava, se fosse preciso, para os outros, mas ele estava ali. Se Deus mandar o suprimento, amém. Se Deus não mandar, aleluia. De alguma maneira, eu vou continuar pregando o Evangelho. E Deus sempre providenciou, como fez com Elias, um corvo para levar alimento para Elias. Deus sempre providencia também alguém ou alguns que providenciam para esses que são anunciadores do Evangelho do Reino. Versículo 17. Porquanto se prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, olha a conjunção adversativa, né? Como prego por obrigação, obrigação da missão, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Minha parte eu estou fazendo. Eu tive um encontro com Deus, ele me confiou uma missão, eu estou cumprindo a missão. Então, não tenho do que me orgulhar, não tenho direito a nada, não tenho direito à recompensa, e eu me coloco na mão de Deus, diz o apóstolo. É isso que ele está dizendo. Versículo 18, continua na mesma ideia. Qual é, portanto, a minha recompensa? Então, somente esta, que anunciando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Que coisa linda. Que absolutamente lindo. Qual é a minha recompensa? Diz o apóstolo Paulo. E qual é a nossa recompensa, irmãos? Tão somente esta, que anunciamos o evangelho. E apresentemos o evangelho não por interesse, mas gratuitamente, não usando assim dos nossos direitos de anunciar o evangelho e por isso ter a obrigação de ser suprido. Não, eu abro mão, o apóstolo Paulo está dizendo isso, abro mão de tudo, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Aqui ele está falando direito no sentido de receber. Não, eu abro mão e trabalho gratuitamente. E o Senhor, Paulo tem uma confiança no Senhor, sabe que o Senhor vai suprir enquanto ele desejar. E o Senhor sempre supre, até o dia final. Versículo 19. Porque, embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos. É o texto de Filipenses, né? Jesus se fez servo, ali não é servo a palavra, é escravo. Então, porque embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos. Eu mesmo me fiz escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. É divino, sublime. Paulo, por sua devoção, irmãos, a Cristo, se tornou um homem livre da lei. Como Romanos 6, 14, Romanos 10, versículo 4. Ele está livre da lei, das responsabilidades de um lar também. ao optar por uma vida celibatária, das demandas da sociedade secular, ao optar por ser um escravo a serviço da missão, do domínio das vontades carnais a buscar a santidade, ao buscar a santidade, e de qualquer dívida por favores ou ofertas recebidas. Eu não sou devedor senão a Cristo Jesus. Paulo não apenas deixou de exercer o direito de receber um pagamento material por seu trabalho, mas se privou de várias outras prerrogativas sociais e eclesiásticas em função do seu grande objetivo de evangelizar e ganhar o mundo. Isso nós precisamos divulgar para todos os sacerdotes que vivem do anúncio, vivem a missão de anunciar o Evangelho. É claro que, se há o suprimento da grande maioria, como eu disse, ortodoxos, católicos romanos, protestantes, pentecostais mais estruturados e mais conhecedores da origem do movimento pentecostal, se há o suprimento, glória a Deus. Se não há o conhecimento, e alguns pastores ou pastoras ou missionários ou missionárias ou ministros de música, louvor, adoração, se esses estão sem suprimento, o nosso desejo, a nossa oração hoje é para que todos sejam supridos, mas que nenhum deles, nenhum de nós, pense que isso é um direito, porque nós abrimos mão desse direito na medida que fizemos escravos de todos. Nós nos fizemos escravos de uma visão, nós nos fizemos escravos da liberdade, nós nos fizemos escravos da visão da grande comissão. Nós estamos vivendo para isso. Não estamos vivendo, como um clássico da literatura, para pescar peixes. Nós estamos vivendo para alçar os mais lindos voos, como Fernão Capello Gaivota, embora ali haja um conteúdo espírita, seja um livro de conteúdo espírita, mas o ensinamento pode ser retirado, desse clássico e transforme a ideia primária, né? Não sei nem o que dizer, né? Da reencarnação e da evolução. Tire essa ideia e trabalhe com a ideia da santificação. Nós vivemos para a santificação, para os mais altos voos em Cristo Jesus. E dependemos tão e exclusivamente do Senhor para sermos supridos. E aqueles que estão sendo supridos nesse leque que eu mencionei duas vezes, de denominações das mais diferentes origens, desde a primeira até as últimas, agora as mais novas comunidades, aqueles que estão sendo supridos, não percam a visão de que não é só receber. E não é só ir fazer lá uma campanha, não é só ir lá fazer um sermão dito profético, não é só isso. Você é servo de Cristo Jesus. Todos nós somos servos de Cristo Jesus. Glória a Deus por todos aqueles que já estão sendo supridos dignamente. E glória a Deus por aqueles que não estão sendo supridos, porque não temos isso como um direito, mas temos como uma grande honra poder viver para anunciar o Evangelho. Sabemos todos que o Senhor não se furta a suprir os seus filhos e filhas. Louvado seja Deus. Então Paulo diz: eu me fiz servo, servo de todos, tornei-me judeu para os judeus. Ele está falando, Eu falo a linguagem dos judeus com os judeus para que eles me entendam. Para os que estão subjugados pela lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Não é uma questão de duas faces, irmãos. É uma questão de a estratégia de aproximação missionária. Eles são mais, estão debaixo da lei mosaica, então Paulo sabia, como judeu, se aproximar deles a partir do seu espectro, a partir do conhecimento de mundo que eles tinham, da perspectiva de acesso a Deus, que era a lei, então Paulo se fazia sujeito à lei. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, diz o apóstolo Paulo em outro versículo, em outro livro, porque estais debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós. Então ele diz: eu me fiz como judeu para os judeus, como se eu estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei vivesse. Embora não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo. É lindo isso, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para aqueles que não conhecem a lei mosaica, para aqueles que não conhecem o Antigo Testamento, para aqueles que não conheciam o Antigo Testamento, Paulo se fazia, então, judeu para com judeus, gentil para com gentios. Isso tudo é uma estratégia de aproximação missionária. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco. Mesma ideia. Para ganhar os fracos. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Não é belo isso? As pessoas são extremamente frágeis. Do ponto de vista geral da humanidade, né? Integral da humanidade. Às vezes há uma fragilidade de informação, fragilidade no conhecimento, no elemento cognitivo, isso foi mencionado no capítulo anterior. Às vezes há uma fragilidade emocional, às vezes há uma fragilidade de cultural, às vezes há uma fragilidade física, às vezes há uma fragilidade de como compreender a Deus, porque muita gente foi criada servindo a Deus, e ele diz: para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco, para me aproximar deles, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. Ou seja, eu quero me tornar uma boa notícia. Aleluia. Por amor aos judeus, irmãos, vamos entender de vez? Paulo se ajustava aos mandamentos do Antigo Testamento. Ajustava-se pelo mesmo motivo, a cultura gentílica, aos que não conheciam a lei. Sempre que essa atitude não violava os princípios ensinados por Cristo. Se isso não violava os princípios ensinados por Cristo, ele se fazia um gentil com os gentios. E ajustava-se ainda à consciência dos fracos, que tinham uma série de restrições alimentares, de costumes, usos e costumes, aí se faça fraco com os fracos, para que você possa ganhar a todos. Forte com os fortes, fraco com os fracos, judeu para com judeu, gentil para com os gentios, para que você possa ter uma estratégia de aproximação e anúncio da boa notícia, e ser você mesmo um anúncio de boa notícia. Tudo isso, queridos, pelo prêmio de manter-se fiel ao Senhor. Esse é o prêmio dele. Levar a palavra da salvação a muitos e ouvir de Jesus: muito bom, muito bom, muito bem, servo bom e fiel. E é isso certamente que Paulo ouviu da parte do Senhor no seu espírito e ainda ouvirá no dia da ressurreição dos mortos. Para finalizar, os últimos quatro versículos. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos estádios se submetem a um treinamento rigoroso, isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Ora, se os atletas se preparam intensamente para conquistar as medalhas e as competições, que diremos nós, irmãos? Temos que nos preparar para ganhar uma coroa eterna. Portanto, não corro como quem corre sem alvo. Esse é um problema de uma sociedade mundial e global no século XXI. Bilhões de pessoas, como eu tenho dito, vão ficando cada dia mais rasas, cada dia com mais informação e cada dia mais rasas no que tange à humanidade. Cresce a tecnologia, sim, mas em pequenos nichos, e essa tecnologia vai alcançando as pessoas do mundo inteiro, sem dúvida nenhuma. Há um avanço tecnológico que colabora com a sociedade mundial praticamente todas as áreas, sem dúvida nenhuma. Mas isso não é a massa populacional. Isso não diz respeito à massa. Uma sociedade rasa, uma sociedade que corre sem alvo, uma sociedade que está disposta a morrer numa briga de um estádio, matar. Uma sociedade que está disposta, como foram pegos dois pastores na boca de urna, dois ditos pastores, né, fazendo campanha lá no norte, eu não sei nem a denominação, é bom até que eu não saiba, deles, porque estavam com muito dinheiro para comprar voto. Então veja. Claro que isso sempre ocorreu, sempre, mas é uma massificação do absurdo. Portanto, não corro como quem corre sem alvo. Gente que não tem alvo. Gente que vive, né? Gaivota que vive para comer peixe. Nós não. Nós vivemos para os voos mais lindos e velozes. Não corro como quem corre sem alvo. Não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Aqui Paulo chama a si mesmo, faz a si mesmo o chamado da santidade. Eu esmurro a mim mesmo, para que me apresente santo diante do Senhor e tendo pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado pela falta de santidade. Louvado seja Deus por essa palavra. E para dar uma informação mais histórica, bem rapidinho, as corridas e os jogos atléticos bienais eram comuns e muito apreciados pelos gregos. Somente superados em importância em toda a região, nós vimos esse ano ainda, pelos Jogos Olímpicos, e são a origem dos Jogos Olímpicos, cuja maior premiação era a honra da vitória, agraciada por uma coroa de folhas naturais. Mas isso era perecível, irmãos, na qual os gregos acreditavam que havia uma bênção dos deuses do Olimpo. Eles acreditavam que os deuses do Olimpo estavam abençoando. Na carreira cristã, o importante não é começar bem, mas terminar vitorioso. Porque nós podemos começar bem, podemos caducar no meio, mas nós temos que completar a carreira em vitória. Nós podemos começar mal, ir bem no meio e acertar do meio para o final. Então, o importante é como nós vamos acabar. O ideal é que na carreira cristã nós comecemos bem numa corrida de atletismo de 100 metros rasos, você não tem tempo para errar. Se começar mal, não vai ganhar a prova. Dificilmente vai ganhar a prova, podemos dizer assim. Natação também. O importante, na verdade, o ideal, isso que eu quero dizer, é que a gente comece bem, tenha no meio da nossa trajetória uma performance ótima e no final uma performance vitoriosa. Esse é o ideal. Mas dificilmente isso acontece com alguém, com uma pessoa. Em algum momento, às vezes você não começou bem, mas aí a chance de você se recuperar no meio, se recuperar, e completar bem a caminhada e assim por diante. Pense nas possibilidades aí. O que importa é como nós vamos acabar. O que importa no final é como nós vamos acabar. Mas é claro que não, você não pegue essa frase isoladamente. O ideal, eu repito, é que nós passamos uma prova sem deslize algum, no início, no meio, no fim. Esse é o ideal. Nós temos que correr atrás desse ideal, nos esmurrarmos e termos um alvo para que nós façamos uma prova de excelência. Mas aconteceu alguma coisa? Vamos pensar então numa prova de 42 quilômetros. Se acontecer um certo desgaste, um certo mal-estar, vá administrando isso, pegue uma água, jogue na cabeça, vá administrando aí a sua corrida para que você chegue bem. Queridos, na carreira cristã, o importante é terminar vitorioso. Todo atleta em tudo se domina. Como aparece em algumas versões, é melhor traduzido a partir dos textos gregos mais fidedignos, como se submetem a um treinamento rigoroso, pois o original grego comunica claramente a ideia de esforçar-se ao máximo. Vamos, irmãos, vamos, irmãs, vamos nos esforçar ao máximo. A coroa do cristão, ao cumprir sua jornada, é imperecível, é eterna, dura para sempre. E, finalmente, última informação: Paulo usa aqui uma metáfora extraída das lutas de boxe, a fim de ilustrar nossa vida cristã cotidiana. Ele não desferia seus golpes, pense num boxeador, ele não desferia seus golpes contra o ar, sem alvo. O propósito, certo, como os muitos pensadores gregos. Mas ensina que devemos disciplinar nosso corpo como oferta e serviço a Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Se há duas coisas para destacar, que eu peço a Deus hoje, nessa breve meditação, é que todos os irmãos precisam ser instruídos, todos os irmãos e irmãs precisam ser instruídos para viverem uma vida cristã com alvo e não lutando apenas como quem soca o ar, tem que ter um alvo. Esse é um destaque. E o segundo destaque está em toda a primeira parte e eu oro por isso, para que nenhum pastor ou pastora, ou padre, ou frei, ou freira, ou missionário de áreas diversas, mas que se dedicam exclusivamente à evangelização, pode ser com música, pode ser em outras áreas. Nenhum pastor, nenhuma pastora, ninguém do corpo fique sem a provisão necessária para que isso não seja motivo de perda de tempo, de se preocupar com isso. Mas para isso nós também precisamos ensinar, desde o novo convertido, desde o momento da conversão, o novo convertido, e ensinar permanentemente à igreja, os irmãos que já são convertidos há algum tempo, e ensinar permanentemente à igreja aqueles que são convertidos há muito tempo, para que não haja mais dureza de coração com relação a essa questão. Porque há muitas áreas difíceis, viu, irmãos? É preciso ensinar as pessoas a orarem sem cessar. Tá, na cama, vai dormir, fale com Deus, levantou, converse com Ele. Tá na sua atividade de estudo, de trabalho, vá no caminho falando com Ele. Ore sem cessar. Na hora do almoço, fale com Ele. Na volta para casa, fale com Ele. Converse com Ele em tudo e sobre tudo. Temos que ensinar a orar sem cessar. Temos que ensinar a meditar na palavra todos os dias. Por isso, esse trabalho, a leitura de um capítulo, todos os dias, quase todos os dias, da nossa parte. Mas você pode fazer todos os dias com a sua Bíblia, seu celular na mão. Olha aí, ó, um benefício da tecnologia. Você pode. Há muita coisa a ensinar sobre louvor, sobre adoração, sobre cura das emoções. Há muita coisa para ensinar. Sobre casamento, sobre relacionamento, sobre vida, cristã no geral, em todas as áreas. E essa é mais uma área que precisa ser encerrada, tem que pôr um ponto final na sua vida. E eu já quero lhe alertar: se você não colocar oferta missionária no seu orçamento, nunca você fará oferta missionária. Nunca! Se você não colocar na sua disciplina, olha, eu vou ler a Bíblia um capítulo, ou dois, ou três, ou quatro, dependendo do tempo que você tem. E do que você almeja naquele momento, eu vou ler a tal hora, nessa hora que dá para eu ler. Ah, eu vou orar sem cessar, mas eu vou ter um momento a sós com Deus. Ah, eu vou ouvir louvores? Ah, mas tem que ser na hora que eu vou tomar banho. E eu fico ouvindo louvores e me edificando. É sério. Porque a vida das pessoas é corrida. Você tem que se programar para tudo. E eu quero dizer, você jamais vai ofertar para missões se você não colocar no seu orçamento. Por quê? Porque aí pagou a água, pagou a luz, pagou, o gás, comprou a roupa, comprou a comida e não sei o que mais, e o dinheiro todo vai. Se você não colocar no seu orçamento, se você não tiver um planejamento, então você não fará isso. E se não fizer, você não estará, agindo de acordo com a vontade do Senhor. Que Deus abençoe e que Deus levante uma geração que se quebranta para ofertar em missões e uma geração que se quebranta para se fazer fraco com os fracos, forte com os fortes. De modo que todos venham a conhecer o Evangelho e sejamos atletas de Cristo. Até tinha uma missão, não sei se ainda há, atletas de Cristo, mas atletas de verdade que correm com o alvo de ser a imagem e semelhança de Jesus, de cumprir a grande comissão, de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Não vivendo socando o aro, só fazendo atividade na igreja. Como eu gostaria de ajudar pessoas que eu vejo que estão envolvidas em cinco, sete coisas e ministérios e vão encerrar sua vida e não vão apresentar, correm o risco de não apresentar nada. Sabe por que não apresentaram nada? Porque não entenderam. Não entenderam que não adianta estar envolvido com 10 coisas. Precisa estar envolvido com uma e dar fruto, Uma vez que administrou o seu tempo e a primeira sua santidade, depois o seu tempo, aí faz a segunda e dá fruto. Porque quem está envolvido com 500 coisas não está envolvido com nada. Então, eu espero que o Senhor gere uma geração de atletas cristãos e que esmurram o seu próprio corpo, no sentido, não é literal, viu, irmão? Mas que lutam para manter a santidade e essa santidade venha a ser aquilo que é agradável ao Senhor, para que a gente não pregue aos outros e depois, na hora de um encontro com Deus, sejamos reprovados. Louvado seja Deus, que essa palavra edifique a muitas vidas em toda essa noite, ainda na segunda-feira, e quando você quiser, no blog logos7.blogspot.com, se quiser entrar nesse grupo, é o Santidade Bíblica. Santidade Bíblica tem esse número que você está recebendo aí, e também ao canal Metanoia, Pastor Sérgio e Pastora Margarete Gama Lavoro. Lá tem umas 10 a 15 mensagens já, e nós esperamos ir pontuando mais ministrações. Que Deus te abençoe e te fortaleça nessas verdades que ouvimos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder, a consolação, a motivação, a disciplina do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e para sempre. Amém. Amém.